igreja não abre alas pra toda a poesia que insiste em bater nos tambores surdos da porta que cerras pra chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência, não sou da cadência, não sou de valor. Você é rara no mundo, só dança essa valsinha se preciso for. Já não abre alas para toda a poesia que insiste em bater os tambores surdos da porta que cerras para chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência, não sou da cadência, não sou de valor. Tu és rara no mundo, só dança essa valsinha se preciso for. Não me cabe a culpa. Abro logo a tua porta, minha vã certeza vai-te embargar. Sigo distraída a tal impureza, mas é carnaval de novo, você se dissolve e a saudade aumenta. Já não abre alas para toda a poesia que insiste em bater os tambores surdos da porta que cerras para chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência, não sou da cadência, não sou de valor. Tu és rara no mundo, só dança essa valsinha se preciso for. Não me cabe a culpa. Abro logo a tua porta, minha vã certeza vai-te embargar. Sigo distraída a tal impureza, mas é carnaval de novo, você se dissolve e a saudade aumenta. Não preciso amor, não preciso abraço, não te cobre o laço que não cobre o som. Teu grito arde, invade a casa e as palavras calam no meu coração.